perdido na neblina, perdido na neblina. Mantenha a mente pura, assim o mal não contamina. Perdido na neblina, perdido na neblina. Pra quem vive na rua, segue a saga sem desalinhar. Perdido na neblina, perdido na neblina. Mantenha a mente pura, assim o mal não contamina. Perdido na neblina, perdido na neblina. Pra quem vive na rua, segue a saga sem desalinhar. Tudo branco em desfoque, atenção pra que se note. Pego no frio que hoje tá forte, pra que esquente desce um shot. Os pés de cana no curote, tá sem grana então anote. Mas cê fica esperto, que neve aqui leva um sacode. Cuidado com a rota, cuidado com o trajeto. Não fique de fofoca, senão o tropeço é certo. Na neblina tem sessão, mantenha o olho aberto. Na esquina tem função, melhor nem chegar lá perto. Pelas ruas segue a lei, desgovernada e sem rei. Ninguém usa o bom senso, muito menos cara de falha que eu sei. Também sei, te falei, cada dia mais complicado. Tá do lado da lei, ou tá do lado errado. Ficar parado não dá, olhar pro lado e ficar sem reação nem pensar, é só acreditar. E o frio é inimigo pra quem tá perdido e corre perigo, procura um abrigo. Não sabe o motivo, se pede no vício, era precipício e desce por lá. Pela rua encontra a mão, cê nunca vai chegar. Por mais que ande no caminho, vai se deparar com a cortina de fumaça, o para-brisa lá embaixo. Que de dia é desgraça, todo mal ela disfarça. Onde você é a caça, e não pense que é de graça. Pense menos, faça massa, nem fudendo que isso vai passar. Robocop, overclock, black boom é headshot. Bicho solto tá no corre, louco pra te criminar. Robocop em overclock, crack boom é headshot. Bicho solto tá no corre, louco pra te incriminar. Perdido na neblina, perdido na neblina. Mantenha a mente pura, assim o mal não contamina. Perdido na neblina, perdido na neblina. Pra quem vive na rua, segue a saga sem desalinhar. Perdido na neblina, perdido na neblina. Mantenha a mente pura, assim o mal não contamina. Perdido na neblina, perdido na neblina. Pra quem vive na rua, segue a saga sem desalinhar.